Inimigo em Casa. Distribuição Europa Filmes. Versão brasileira Lip Sync, São Paulo. Flutua. Nada mal, hein? Nossa. É fantástico. Posso subir? Ué, você comprou. Eu que devia pedir permissão para subir. Vamos em frente. Tommy Frank. Ah, não, não, não, não. Eu prefiro essa aqui. Tá bom. A Frank Morrison, por ter construído o barco mais bonito sobre as águas. Obrigado. Obrigado. Esse barco foi um negócio da China. Oh, eu fiz um preço e respeitei. Se construir mais, a esse preço vai à falência. Sabe, Tereza, eu podia te explicar a minha teoria do fracasso nobre, mas Danny tem um jogo. Tchau, tchau. Oi. Oi, Frank. Escuta, o seu namorado não vem com você? O Danny disse que não ia jogar se visse o Rick assistindo. Ele tem raiva do cara mesmo, né? Inverte aí. Treinador! Treinador! E aí, como vai? E aí, Frank, tudo bem? Cadê o Danny? Ele não está aqui, não. Como assim não está aqui? Bom, eu pedi para ele ficar, mas ele achou melhor ir embora. Vamos lá, treinador. Como é que é? Já inverteu? Aqui é Frank Morrison. Ah, é mesmo? Quem é o Danny? Quem é? Tudo bem. É, já estamos indo. Ele está na delegacia. Com licença. Por favor, dá licença. Danny. Mãe? Pai? Eu não acredito que se escondeu no carro de um desconhecido. Para onde pensou que estava indo? Eu não sei. Para lugar nenhum. Que Meu diferença Deus, isso Danny, faz? Onde é que você estava com a cabeça? O que isso tem de mais? Dan. Tá, desculpa, tá? Eu só não estava afim de jogar hoje e me mandei. Senhor e senhora Morrison, por favor, entrem. Espera aqui. A primeira vez que o pegamos foi por quebrar janelas. Danny insistiu que era inocente. É, e quis contratar um advogado, eu me lembro. Isso foi quando vocês se separaram. 6 meses depois, o pegamos matando Ala. Logo foi depois que nos divorciamos. Tudo isso é maneira de Danny... Bom, olha, de tentar nos unir de novo. Nós investimos muito tempo procurando orientação e pelo jeito, não adiantou nada. Sabem qual foi o motivo agora? Sim, deve ser porque eu vou me casar de novo. Não diga. Quem é o sortudo? Rick Barnes. Conheço o Rick. É claro que conhece. Todo mundo conhece. Então, parabéns. É verdade, querida. A sua mãe vai se casar. Eu sei que você não gosta da ideia. Mas também não é justificativa para se comportar mal. Não tem nada a ver. Tá, pai. Eu não estou brincando, Danny. A sua mãe tem o direito de seguir a vida dela. Você devia dar uma chance pro cara. O que acha? pai, você nunca quis que as coisas voltassem a ser como eram antes? Bom, Danny, talvez você não se lembre, mas as coisas não estavam bem. Eu lembro que te vi em casa todo dia. Tá, eu sei, mas acontece que eu e sua mãe nos esforçamos muito para dar certo. Mas discutimos muito o tempo todo e, francamente, eu acho que não ajudava muito eu ficar por perto. Olha, quer saber? O mastro já está colocado. A gente vai velejar no sábado? Claro, com certeza. Que legal. Então a gente se vê no sábado. Tá, combinado. Frank, pode esperar um pouquinho? Desculpa, mãe, tá? Tudo bem, querido. Eu te amo. Também te amo. Tchau, pai. Olha, Oi. Tudo bem, ele disse que vai dar um tempo ao Rick. Já é alguma coisa, né? É sim, obrigada. De nada. Você vai velejar com ele no sábado, então? Eu vou, sim, por quê? Bom, o Danny escuta muito você. E eu achei que talvez se chamasse o Rick para ir junto, ele poderia... Ah, Susan, essa não. Conversar com o Danny é uma coisa, mas levar o seu namorado para velejar com a gente, qual é? Essa não. Desculpa, eu não devia ter pedido. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. A Susan pediu que eu levasse o Rick para velejar no sábado, para ele se aproximar do Danny. Talvez seja uma boa ideia. O quê? O Danny tem que aceitar o fato de que a mãe dele vai casar de novo. E você também vai ter que aceitar, Frank. Mas eu aceito, isso não é problema nenhum. Eu não quero é ficar saindo com o cara, só isso. Então por que você não quer velejar com o Rick? Tem medo que o Danny passe a gostar dele? Talvez eu não queira que eles se aproximem ou que ele tenha um outro pai. Lembra do meu amigo, quando a ex-mulher dele fugiu com Kate Barrell, jogador de futebol? O filho dele gostava tanto do cara que até adotou o nome dele e nunca mais quis saber do pai verdadeiro. Ah, deixa disso, Frank. O Danny te ama. Você é o pai dele. E nessas coisas acontecem. E Rick Barnes, nossa, desde que ele chegou na cidade, todo mundo adora esse cara, só porque ele tem grana. Ele tem mais do que grana, Frank. Tá, o quê? Todo mundo acha que ele é um cara muito legal. Tá legal, mas olha, eu também sou um cara legal e nem por isso as pessoas me adoram. É, eu sei que é. Eu sou só um construtor de barcos, um pobre construtor de barcos. Tudo bem, é igualzinho a um carro, tá? Pra esquerda ele vai pra esquerda e pra direita ele vai pra... Bom bordo. Não, isso é esquerda. Tá bom. E é este bordo. Tá, acho que já entendi. É melhor a gente ficar com a esquerda e a direita. Pra onde? Pra lá. Assim eu entendo. Tô impressionado, Danny. Entende mesmo de barcos. Bom, é que eu e meu pai passamos muito tempo no mar. É, dá pra entender. É muito bonito. Obrigado por me chamarem. Tá sendo divertido. É, eu também tô gostando. Com tanto lugar bonito no mundo, como você veio parar aqui? Eu investi numa indústria farmacêutica. Criaram um novo remédio para pressão arterial. Uhum. As ações subiram como foguete. É como ganhar na loteria, uhum. Mas... foi a oportunidade de fazer alguma coisa diferente na vida. Claro. Olha, Frank, eu nunca tentaria tomar o seu lugar com ele. Só quero uma chance de ser seu amigo. Eu vou dar um conselho. Não esqueça duas coisas com as crianças. Primeira coisa, demonstre gostar delas. E a segunda... dê muitos presentes. Quer dizer, subornado, bom, né? Se der uma luva de beisebol nova pra ele, vai ganhar sua amizade pra sempre. Parece uma boa ideia. Danny! Vamos lá! Tem que puxar aqui. Vamos lá. Toma aqui. Tchau, Rick. Tá, a gente se vê, Dan. Frank, conhece a Estância Sea Cliff na Baía de Busa? Ah, aquela espelunca, claro. Por que pergunta? É que eu acabei de comprar. Ah, é lindo. É. A ideia é transformar aquilo num local bem bonito. Aham. Uh-huh. O que, que você acha de construir alguns barcos? Bom, eu ando ocupado ultimamente. Ah, vamos lá, Frank. Estaria me fazendo um favor. Bom, eu vou pensar, tá? E então, será que você está aceitando um pouquinho melhor o casamento da sua mãe ou não? Eu acho que sim. Ótimo. Mas eu não vou ao casamento. Posso saber por quê? Vai ser muito estranho ver a minha mãe se casando. Tá, mas eu acho que você tem que ir, senão ela vai ficar arrasada com essa história. Você vai? Não, mas é diferente porque, bom, nós fomos casados e tudo mais, é diferente. Viu? É estranho pra você também. Tem razão, tem razão. Vamos fazer um trato. Se você for, eu vou. Combinado? Combinado. Ótimo. A gente vai dar muita risada. Tá. Nossa, eu acho que a Susan tirou mesmo a sorte grande. Oh, é brincadeirinha, Frank. Oi, pai. Oi. E aí, nossa, tudo bem? Como você tá bonito. Obrigado. Ah, tá tudo bem, pai. Ah, é? Espera, eu vou mostrar o que o Rick me deu. Tá, eu já volto. Pai. Que legal. Uau, que maravilha. Legal. Ocupem seus lugares, a cerimônia já vai começar. Danny, vá se preparando. Por favor, olhem pra cá. Sendo um amigo generoso para a igreja e para toda a nossa comunidade. Então, Susan, aceita Rick como seu legítimo marido, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Aceito. Rick, aceita Susan como sua legítima esposa, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Rick. Aceito. Eu os declaro agora marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eu te amo. Aê, grande garota. Eu tô orgulhoso. Oi, obrigado por vir. Sou amigo do Rick. Oh, Ray. Claro. Felicidades. Oi. Há quanto tempo, hein? Meus parabéns. É, Ray, temos obrigada. Muito o que conversar. Ai, temos eu mesmo. Eu adorei o seu vestido. Obrigado pela elegância. Está muito bonita. Obrigada. Obrigada. Felicidades. Foi muita gentileza. É muito importante para nós. Fico feliz que tenha. Obrigado. Mas quem é o seu amigo? Ele é um antigo sócio. Fiquei surpreso com a presença dele. Eu sei que você ficou. Como assim? Pareceu surpreso. Oi. Uma Coca-Cola e um champanhe também. E aí, tudo bem? Você é amigo do Rick? Sou. Ah, Frank Morrison. Ray Coleman. Belo casamento, não? É. Uma coisa é certa, ela deve saber uns bons truques para ter conseguido fisgar o Rick. É. Ela é minha ex-esposa, a Susan. Sua ex? É. Tá brincando. Não. De onde você é? São Francisco, Califórnia. Puxa, veio de tão longe para um casamento, é? Tenho negócios aqui na capital. Ah. Há quanto tempo conhece o Rick? Estudamos juntos quando éramos garotos. Sério? Por quê? Não, por nada. Que ele me disse que tinham trabalhado juntos ou sei lá. Com licença, Frank. A gente se vê. Sabe, é mesmo uma pena. O que, Ray? A sua lista. Eu vi os presentes. Uma lista na loja Crate & Barrel, nossa. Pratos, toalhas de mesa, sopeiras. Foi você que pediu uma sopeira? É o que eu teria dado, se tivesse me convidado antes. Na verdade, podia ter sido o padrinho. Sei que temos assuntos a tratar, Ray, mas... Essa não é uma boa hora. Tá ocupado? O que vou fazer é colocar você num hotel por enquanto. Fora da cidade. E entrarei em contato em alguns dias. Porque eu não posso ficar aqui. Espaço não falta. Não é uma boa ideia. Sou uma mulher de sorte, Danny. Tenho três grandes homens na minha vida. Quem é o número um? É você, querida. Sempre será o número um. Vejo vocês mais tarde. Aonde você vai? Preciso fazer umas compras. Tudo bem, divirta-se. Tchau. Vai, Rick, joga a bola. Até mais tarde. Boa recepção. Opa! Ah, você tinha que pegar essa. Eu tinha que pegar essa? Tinha. E você tinha que pegar essa. É que a minha luva ainda não tá boa. A luva ainda tá meio dura, né? Seu braço também tá duro? Por quê? Onde foi que eu lancei a bola? Você lançou direto na minha mão. Meu pai pegaria essa. E quem é seu pai? Shaquille O'Neal? Ele era o capitão do time de beisebol. Ele é bom em todos os esportes. Sabia que ele vai trabalhar para mim agora? Contratei para construir barcos. Ele te contou? Não. Se seu pai joga tão bem o beisebol, como é que ele nunca te ensinou a lançar a bola? Eu sei lançar. Então por que está com os pés assim e lança sempre para onde eu não estou? Quando arremessar a bola, aponte para o pé da pessoa para que a bola vá até ela. Ah, lança logo essa bola, vai. Eu vou lançar a bola, mas não quero correr para pegar nem pular para pegar. Ela tem que vir direto para mim. Mire, concentre-se. Vamos lá, lança, lança. Calma, Rick. Eu tô indo com calma, Danny. Como espera aprender alguma coisa assim? Vamos lá, arremessa com força. Você lança muito mal. Vamos nessa. Quer saber, Rick? Eu não quero mais jogar. Você que sabe. Traz as luvas quando terminar. E não me peça mais para jogar se vai ficar com frescura. Aplique mais ou menos um centímetro. Remova o excesso assim. As pinceladas têm que ser uniformes. Assim, tá vendo? Pode usar o outro lado do pincel também. Isso é o mais importante. Cuidado para as bordas não secarem, senão haverá distorção. O verniz deve cobrir tudo. Quer tentar? Mas e se eu errar, pai? Essa é uma pergunta interessante. Foi isso que eu perguntei ao meu pai. E o que ele perguntou ao pai dele? E sabe o que o seu bisavô respondeu ao seu avô e o que ele respondeu ao seu pai? O quê? Para isso, Deus inventou a lixa. Tá bom assim? Tá, muito bom. Escuta, como é que foi essa história da janela, hein? Eu disse pra mãe que foi um acidente. E você quer que eu acredite nisso? É que fiquei com raiva, tá? Por quê? Ele não gostou de como você lança a bola? Não, ele jogou com força e tentou me machucar. Ah, que é isso, Danny? Foi com mais força do que uma bola direta? Não. Então, talvez ele só quisesse te preparar para um jogo de verdade. Por que você vai trabalhar para ele, pai? Diz que não precisa do dinheiro dele, que não precisa de nada dele. Eu não posso fazer nada. Por que não? Porque acontece, Danny, que eu... Eu gosto de fazer barcos de madeira, mas ninguém quer mais. Quando seu avô os fazia, faziam filas até um Maine, sabe? Só para comprá-los. Agora ninguém quer mais. Querem de plástico, mais barato, fica mais em conta. Você entendeu? Entendi. É. Escuta, sabe quem eu vi hoje de manhã lá na lanchonete? É. Aquela garota que você gosta, Kate, não sei do quê. Lewis? Isso. Ela estava com uma amiga dizendo que você era um cara legal, bonitinho, essas coisas. Quando tirar o aparelho do dente, vai ficar uma gatinha. É, eu sei. Ela disse... Ela disse que o seu pai era um gato. Prontinho, Frank. Obrigado. Tenha um bom dia. Você também. Oi, e aí, tudo bem? Frank Morrison. Hum? Eu te conheci no casamento do Rick. Ah, nossa, claro. Tudo bem? É Ray, certo? Isso. E aí, quer sentar? Obrigado. Desculpe, Frank. Eu não sou um bom fisionomista. Deve ser esclerose precoce, sei lá. O casamento foi há algum tempo. Não se preocupe. Eu estou surpreso que ainda esteja aqui. Você tinha dito que só ia ficar um dia, não foi? É, mas consegui um tempo e vou ficar mais um pouco. Ah. Sabe, Frank, agora que já estou aqui há um tempo, dá para entender porque o Rick se apaixonou pelo lugar. Sim, é verdade. É. Eu estou até pensando em comprar uma bela de uma casa para mim. Tá brincando, não? Não estou, não. Bom, se está mesmo pensando nisso, eu conheço um bom corretor, Sam Jones. Pode ajudar. Ah, é? É. Sabe o que eu reparei? Não tem nenhuma loja só para adultos na cidade. Não brinca. Não estou brincando. Olá, olha só. Justamente quem eu procurava. Eu fiquei de te ligar, que bom te ver. É, você é um homem ocupado. Se não fosse assim, não teria sido escolhido o homem do ano. É, um ano lento, todos sabem disso, né? E como vai, no tênis? Melhorando. Quer jogar amanhã? Eu ligo pra marcar, tá bom? Tá bom. Tudo bem. Se cuida, hein? Dá um abraço em todos. Eu vou dar. Abre aí, Ray. O que estava fazendo na cidade hoje cedo? Como soube que eu estava lá? O que estava fazendo com o ex-marido da minha mulher? Tomando café. Por que ela se separou? Ele é legal. Eu disse que estava pensando em comprar uma propriedade aqui e ele me indicou um corretor. Nós dois podíamos ser vizinhos. Tem um bom motivo para te querer fora da cidade. Você fala demais. Sempre falou. É, mas talvez eu não seja o único. Como acha que eu te achei? Sabe, quando estávamos cumprindo pena na cadeia, passamos bons momentos imaginando para onde fugir e gastar nossa grana. Tem sorte de só eu ter te achado. Senão seriam mais três no casamento. Por onde andam Tom e John? Por que pergunta? Vai mandar a parte deles? Como é? Não quer saber como eu te achei? Quero. Claro que eu quero. Você lembra uma vez que encheu a cara e ficou reclamando da sua infância? A não ser pelo verão que você passou no litoral de Maryland, onde tinha ar puro, gente simpática e toda essa baboseira? Eu não estou dizendo que foi fácil te achar. Eu só tinha uma vaga noção de onde procurar. E eu digo mais, muitas vezes faltou isso para eu desistir de tudo. Mas aí... você apareceu nos jornais. Olha, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que eu mais odeio nesse trabalho fora da lei? É me associar com a ralé. Você achou um advogado para te tirar da cadeia. Pode até ser mais esperto do que eu, mas não é melhor do que eu. Eu te ligo, Ray. Eu já cansei de esperar, Jack. Eu te avisei. Leva tempo para juntar todo esse dinheiro. E meu nome é Rick. Engraçado como é fácil esquecer o nome. Rick. Fica fora da cidade. Não é lugar para você. Então? Eu tinha razão. O médico falou que eu estou grávida. Eu estou tão feliz. Que notícia ótima. Susan, aposto que vai ser outro menino. Você quer apostar comigo? O que foi, querida? Nada, nada. É que eu não esperava que fosse tão cedo, só isso. Mas você sabe que eu queria ter um filho. Estou feliz. Eu sei disso. Eu também. Eu juro. Está preocupada com o Danny, não é? É, primeiro o casamento e agora o bebê. É muita coisa, sabia, para um garoto. Danny, espera, querido. Me desculpa. Eu não queria que soubesse desse jeito. Me deixa, mãe. Danny, não podia pelo menos tentar ficar feliz não. pelos outros? Danny, por favor, não. Susan, por favor, não deixe que ele estrague tudo. É o dia mais feliz da minha vida. Desculpa. Me dá só 2 minutos. 2 minutinhos, tá bom? Eu já desço. Daiane, sou eu. Meu pai tá aí. Eu tenho que falar com ele. Não, querido. Ele ainda não chegou. Danny, eu posso entrar? A que horas ele chega? Eu acho que daqui a pouco. Danny, tá tudo bem? Fala pra ele vir me buscar aqui em casa. Eu quero falar com ele. Tava falando com quem? Me leva pra casa do meu pai. Eu quero ir agora. Nada disso. Isso é entre nós dois. Eu e você vamos sentar aqui e ter uma conversa, tá bom? Eu sei que está chateado, querido, mas tem que acreditar que um bebê não vai mudar em nada o que eu sinto por você. Eu sei, eu sou o número um, não é? Feche a conta no hotel e me espere na porta 7. Conseguiu tudo? Consegui tudo, sim. Tá legal, vou esperar. Até que enfim. Eles não estão com muita sorte hoje. É bola fora! Vamos acompanhar mais uma jogada. Como tá esse jogo? Desculpe interromper. Eu tenho que dar um pulo na cidade, mas não demoro. Tudo bem. Espera aí. Eu levo você até o carro, tá bom? Tá. Nós ainda não acabamos. Eu já volto. A conversa está resolvendo? Você não entende. Parece que eu tô traindo o meu filho, sei lá. Para com isso, não está traindo ninguém. Ele só está chateado, mas vai superar. Eu vou resolver isso rápido e volto logo para casa. Eu te amo. Tá bom. Dirija com cuidado. Parece que vem uma tempestade aí. Prazer tê-lo aqui, Sr. Coleman. Volte quando quiser. Tudo bem. Até qualquer hora. Boa sorte. Ah, bem logo. Adeus e até nunca mais. Pra onde é que você vai? Miami Beach. É? A partir de amanhã vou estar me bronzeando e tomando tequila. Se você se cansar dessa ilha paradisíaca, apareça. Não, Miami não me atrai muito. Não? Nem um pouco. Eu vou ter um filho. Conta outra, vai. É, a Susan me contou hoje, não é o máximo? É, pelo jeito você tá levando essa história a sério mesmo, hein? Dois filhos. O Danny não é meu filho. Deve ser duro ter que aguentar o filho dos outros. Eu não aguentaria. Eu só aguento aquele maldito garoto porque não tem outro jeito. Deixa eu ver. Muito bem, eu vou ter que dar uma paradinha aqui. Por quê? Não achou que eu ia andar com toda aquela grana? Eu escondi tudo numa olaria que eu tenho. Podia ser útil um dia, sabe? O que foi? Não, não. É que nunca vim aqui à noite e... não dá pra enxergar nada com essa chuva. Tá brincando comigo, né? Eu não tô brincando, não. Tá conseguindo enxergar alguma coisa? Droga, você tá perdido, é? Relaxa, é por aqui em algum lugar. Só vou dar uma olhada no mapa, tá? Droga, o mapa tá aqui. Tá aqui em algum lugar. Deixa eu... Vai logo, eu vou perder o avião. Você quer parar de reclamar? Procura o mapa aí atrás. Deus do céu. Eu não tô vendo mapa nenhum aqui. Mas tá aqui em algum lugar. E aí, achou? Eu não acredito. Adivinha o que tem aqui atrás? que aconteceu? É o Danny, Rick. Ele fugiu. Você está bem? Eu estou. Está tudo bem, Sr. Bortz. O Sr. Bortz ligou para sua esposa. Ele está na casa dele. Oh, graças a Deus. Quer ir buscá-lo? Ah, um momento, Sr. Bortz. Não é tudo. O que houve? Ele disse ao pai que o viu matando um homem. Ele disse o que para o pai? Disse que se escondeu no banco de trás do carro e que viu o senhor matando um homem. Susan, por que é que o Danny diria uma coisa dessa? É óbvio, Rick. É uma maneira de se vingar de nós por causa do bebê. Bem, nós temos que ir para a delegacia. E precisamos da chave do seu carro. Olha, eu sei o que vi, tá? Eu não tô inventando. Ele matou um cara. Danny, você não está dizendo isso porque está com raiva do Rick, Daiane, porque eu por acho... por favor. Danny, vamos rever o que houve, tá, tá bem? Tá. Fale com calma. Conte desde o início com detalhes. Sim? Fica calmo, filho. Tá? Mande entrar. É sua mãe e seu padrasto vieram ajudar. Não, pai, por favor. Eu não quero ver ele, pai. Tá, calma. Danny. Olha, eu já falei, ele não disse o nome dele. Pai. Apenas responda a pergunta, tá tudo bem. E você disse que ouviu o seu padrasto e aquele homem falando sobre dinheiro. Eles estavam indo pegar um dinheiro. Só que o Rick matou o cara. Danny, para com isso, por favor. Ele disse que amava o bebê e que me odiava. Escute, querido, eu sei que magoamos você, mas o que está fazendo não é justo, não é certo. Eu estou falando a verdade. Não, Danny está fazendo o que sempre faz quando não consegue enfrentar uma situação. Olha, ele sabe a verdade, ele sabe o que fez. Danny. Vai ficar aí sentado, ele tem que pagar por isso. Pai. Entre. Johnson acabou de ligar da olaria. Com licença. Então, nenhum esqueleto carbonizado? Se o corpo foi incinerado na fornalha que existe por lá, precisaremos de um perito para averiguar. Eu não vou gastar mais tempo nem dinheiro com a história ridícula desse moleque. Chives, telefone, linha 7. Espera um pouco. Stevens. É da oficina. Pode falar. Calma. Danny... Não havia absolutamente nenhuma evidência visível na olaria. Assim como não havia no seu carro. As chaves estão na recepção. É melhor voltarem para casa. Eu vou ter uma conversa bem séria. Faça o que achar que deve fazer. Eu dou meu apoio. Danny, vem, vamos para casa. Eu vou esperar no carro. Danny, em casa nós conversamos sobre isso, tá? Pai, eu não quero ir pra casa, não, pai. Susan, olha, deixa ele ficar comigo. Não, Frank, sempre que tem um problema ele corre pra você. Ele vai comigo pra casa, agora. Pai, não me obriga aí, ele vai... Ah, meu Deus, Danny, para com isso. Pai, também não acredita em mim? você está dormindo agora. Isso é um sonho. Está sonhando que alguém põe a mão na sua boca e não consegue respirar. E não consegue acordar, não é? Não é? Você sonhou com um assassinato. E acredita que aconteceu de verdade. Mas foi só um pesadelo. Não vai querer que cada momento da sua vida seja um pesadelo, vai, Danny? É melhor acordar. Ele quer que eu vá buscar? Uhum. Sei. E as lanternas, já chegaram? Vamos mandar hoje à tarde. Tá tudo bem, liga para confirmar, tá? Certo. Oi, como vai? Bom dia. Como vai, Frank? Rick. Tem um lugar incrível. Eu queria te dizer que não levei o que aconteceu ontem para o lado pessoal. Só espero que logo seja passado. Mas vamos falar de alguma coisa mais positiva. Eu tenho aqui a entrada para o Sea Cliff. $50 mil. Quando começará a construir os barcos? Sabe, quando eu cheguei em casa ontem à noite, eu não consegui pregar os olhos. Eu fiquei pensando numa coisa. O meu filho está morando com você, na sua casa. E eu não faço a menor ideia de que tipo de homem você é realmente. Francamente, isso me deixa apavorado. Bom, Frank, você é um bom pai. Mas, antes de deixar sua imaginação acabar dominando você, eu quero que se lembre de uma coisa. É verdade que não me conhece muito bem, mas o Danny você conhece. É, ele mente. Eu sei disso. Mente para a mãe dele, para a avó, para a professora, para a polícia, para quase todo mundo. Mas... Mas o quê? Ele não mente para mim. Por mais que eu me esforce, não me lembro de uma vez sequer. Eu não matei ninguém, Frank. Claro, provavelmente não, Rick. Fico feliz em ouvir isso. Enquanto meu filho estiver morando debaixo do seu teto, provavelmente não basta. Pelo amor de Deus, Frank, isso... E quem é esse tal de Ray? Qual é a verdade? Ele foi seu colega na escola, foi seu sócio nos negócios. Na última vez que o vi, ele queria comprar uma casa, não era isso? O Ray? É. Então foi o Ray que eu supostamente matei, é isso? Vou te falar uma coisa. Tentar ser um padrasto de um menino que te odeia não é nada muito fácil, não. Eu pensei que você estava do meu lado. Eu estou do lado do Danny. Mande lembranças a Diane, Frank. Tá, eu mando. Ônibus escolar. Eu só acho que seria bom ele ficar comigo, só isso. Eu ainda não te disse isso, Frank. Eu sei que o Rick é uma ameaça, mas isso é ridículo. Ah, ele é uma ameaça. Está enganado a respeito dele. Você nem sabe que tipo de pessoa ele é. Você nem sabe. É você que eu não estou reconhecendo mais, Frank. Nossa, você acha que eu estou tão desesperada por um homem que eu arriscaria a vida do meu próprio filho? O que você quer aqui? Vem, Danny, vamos embora. Não. Frank, ele vem pra casa comigo. Ele tem medo daquele cara. Tudo bem, Frank, é certo. Eu já entendi. Entendeu o quê? Me diz, Frank, eu já te impedi de ver o Danny. Olha aqui, não é nada disso. Danny, por favor, entra no carro. Se você quer lutar pela guarda, olha, Frank, aqui, não faz isso. Eu não quero lutar pela guarda. Por favor, fala besteira. Não faz para isso de falar aqui, besteira. Danny. Pera um pouco aí, Frank. Olha aqui, isso não é da sua conta. E se passasse a ser da minha conta? Não! Frank, não faça isso! Oh, meu Deus. Desculpa, mãe. Pai, pai, você foi incrível. Põe o cinto de segurança. Não, é sério, pai, você foi um... Para com isso, Danny. Sabe o que foi que eu fiz? Chamo de sequestro. Não é sequestro, você é, é meu pronto, pai. É, pronto, mas não muda nada. Acredita em mim agora? Claro, claro. O que a gente vai fazer, pai? Eu sei lá. Pai, cuidado! Droga. Nunca pensei que fosse o tipo do cara que explora o problema emocional do filho para tentar ter a guarda dele. Sargento, eu sei que meu filho tem problemas, tá bom? Eu sei que é por isso que não acredita nele, mas aquele sujeito, Ray Coleman, ele estava lá quando ele... Quando Ray Coleman apareceu no casamento, Rick Barnes não gostou muito de vê-lo. É, mas tem mais... Eles contaram duas histórias diferentes de como se conheceram. E daí? Talvez Ray Coleman estivesse um pouco confuso. Mas ele não estava confuso. Talvez ele tivesse bebido. Qual é? Para com isso. Pode ir embora, Sr. Morrison. A sua mulher não deu queixa. E, por enquanto, nós também não. E, a propósito, verifiquei com a polícia de São Francisco. Não há registro de nenhum Ray Coleman desaparecido. Para mim, isso não basta. Até logo, Sr. Morrison. Jack. Jack, eu não pretendia lutar pela guarda do Danny, mas agora eu não tenho escolha. Eu tenho. Claro. Tudo bem, tá certo. Eu te vejo lá às 10. Obrigado. Era o Berman. Ele é durão, sabe? Mas é competente. Foi ele que tratou de todo o divórcio, então eu só preciso entender. O que foi? Desculpa, Frank. É que eu... Eu não acredito que tenha realmente se convencido de que esse homem... Esse homem? Esse homem que só quer te ajudar... Esse homem? Você... Quer que eu ignore o fato do meu filho morar com um assassino? É isso que você quer? Pelo visto, essa fantasia acabou sendo uma boa desculpa pra você, não foi? Pra quê? Esquece, Frank. Desculpa pra quê? Pra insistir na sua vida de antes. Eu sei que o Danny é seu filho. E eu nunca pediria que escolhesse entre nós dois. Mas eu não vou ficar aqui enquanto briga desesperadamente com a Susan pela guarda dele. Diane, eu nunca decepcionei o Danny, nunca. E eu não vou decepcioná-lo agora. Neste momento, eu sinto muito. Eu também sinto, Frank. Mas eu não posso fazer isso. Rick, querido, dá pra ir mais rápido. Eu não quero chegar atrasada. Fica calma, tá bom? As mães sempre ganham essas causas. Não, não nem ganham? Sempre. Não dá pra ter certeza. Bom, mas e você? Você está bem? Eu não acredito que isso esteja acontecendo. Sabe, Susan, desde que o Frank começou com essa história, eu queria te falar uma coisa. O que é? Bom, eu acho que já fiz tudo o que eu pude e não pude no que diz respeito ao Danny. E ele não me dá nenhuma chance, não tem como. Eu sei, eu sinto muito, querido. Você não precisa se desculpar. Tem sido difícil para todos, mas... Bom, quem sabe, se o Danny fosse morar com o Frank um tempo, talvez não fosse tão ruim assim para todo mundo. O quê? Eu só estou tentando pensar no que for melhor para todo mundo. Rick! Susan, o clima fica muito tenso com o Danny por perto. E o médico disse que a tensão pode te fazer perder o bebê. Eu não dou a mínima para o que o médico disse. O Danny é meu filho. Susan. Já é difícil ele não querer falar comigo. Se for para casa do Frank, aí eu terei sorte se chegar a vê-lo. Rick, nós já falamos disso. Tudo bem, me desculpa. O Danny não vai a lugar nenhum. Eu te prometo isso, tá bom? Tá bom. Dan, escuta. Independente do que o juiz decidir hoje. Eu quero que saiba que a sua mãe te ama. Lembre-se disso. Tá legal. Tudo bem, eu te vejo lá. Tá. Eu te amo. Também te amo. Tchau, tchau. Tchau. Eu já tô pronto. Mãe? Ela foi tirar o carro, Danny. Não pode te ouvir. Eu não tenho medo de você. Eu não ligo a mínima se tem medo ou não. O que eu quero saber é se eu preciso ter medo de você. Como assim? Você obrigou todo mundo a comparecer numa audiência hoje. Se voltarmos para casa sem você, sua mãe vai ficar chateada. E como eu já disse, não posso deixar que isso aconteça. Eu sei que você ama muito seu pai. Como se sentiria se alguma coisa acontecesse com ele? Olha, eu faço o que você quiser, mas por favor, deixe ele em paz. As duas partes devem saber que uma criança na idade do Danny já tem idade para poder escolher com qual dos pais ela prefere ficar. Bem, sabendo disso, chame a testemunha, Sr. Berman. Obrigado, meritíssimo. Gostaríamos de chamar Danny Morrison. Olá, Danny. Oi. Danny Morrison? Sim, senhor. Quantos anos tem? Tenho 12 anos. 12. Não pode prestar juramento, mas pode dar sua palavra de honra quando sentar no banco das testemunhas. Você entendeu? Sim, senhor. Ótimo. Vamos começar. Advogado? Obrigado, meritíssimo. Olá, Danny. Vou fazer umas perguntas. Tudo bem assim? Uhum. Muito bem. Vamos voltar à noite de 18 de outubro. Foi a noite que sua mãe chegou em casa do médico com uma novidade. Muito bem. Conte-nos o que aconteceu. Eu fiquei sabendo que a minha mãe ia ter um bebê. Ah, é? E como se sentiu? Eu fiquei furioso. Continue. Depois disso, eu queria ver o meu pai. Por quê? Porque eu achei que precisava falar disso com ele. Você e seu pai são muito próximos? Somos. Muito bem, Danny. Agora, conte devagar. O que aconteceu em seguida? Eu me escondi no carro do Rick. Porque ele ia para a cidade e o meu pai mora lá perto. E aí eu... Ele parou no prédio do escritório e eu desci do carro. Como? Eu corri para casa do meu pai e inventei essa história que eu vi ele matando um homem. Danny, o que está fazendo? Senhor Morrison. Danny, conte a verdade. Mas essa é a verdade, pai. Danny, ele ameaçou você, não foi isso? Se foi isso que ele fez, assim, foi? Senhor Morrison, eu terei que retirá-lo desta sala. Mas ele não é... Sente-se, Frank. Vou lhe fazer uma pergunta, Danny. Quer dar mais uma chance à sua mãe e ao Rick? Ou você acha melhor ir morar com seu pai? Dan. Eu quero ficar com a minha mãe e o Rick. Obrigado. De nada. Oi. Olha, Frank, eu sei o que aconteceu hoje. Ah, eu fico feliz que alguém saiba. Bebe? Eu não vou beber com você. É uma pena. Você tem que ir para casa. Está bem. É. Danny mentiu. É. De novo. Pelo menos ele não está morando na mesma casa com o assassino. Eu vou brindar isso. Não. Foi assim que perdeu o Danny na primeira vez. Venha, Frank. Vamos para casa. Faz tempo que eu não recebo um convite desses. Olha que eu vou levar a sério. Oi, Frank. É o meu dia de visita, Susan. Eu sei que é. Ele... O que foi? Olha, eu tentei falar com ele, mas ele não quis saber. Saiu correndo. Eu tenho certeza de que se sente mal por ter mentido para você. Mas isso vai passar. Me sinto muito. Eu tenho que ir. Mas eu aviso ele, prometo, e peço para te ligar. Não, tudo bem. Tá legal. Tchau. Oi. Oi. Cheeseburger e batata frita, tá? Certo. Quer beber alguma coisa? Coca-Cola. Tudo bem. Precisei de 15 anos para conseguir isso. Há quanto tempo está aqui? Só estou aqui há 2 anos, mas pretendo ficar por muito tempo. 2 anos. Se continuar assim, a cidade acabará tendo seu nome. Obrigado. Câmara do Comércio muito de Muito obrigado a todos vocês. Eu fico muito contente. Obrigado, muito obrigado. Eu queria agradecer aos homens e mulheres de Southport por me fazerem essa homenagem. Fico lisonjeado por ser incluído. Oi, Dan. Espera, Danny. Oi, pai. Está difícil falar com você ultimamente, filho? O que está fazendo aqui, Frank? O que você quer, Frank? Eu só estou querendo falar com meu filho, Rick. Às 10 da noite? Não é da sua conta. Frank, acha mesmo que aparecer aqui bêbado na frente do seu filho vai fazer com que ele queira passar mais tempo com você? Frank! Frank, calma, calma. Ficou maluco? O que você está fazendo? Vai se danar, Peterson. Só porque esse safado tem grana, vocês nem ligam para quem ele é. Olha, pai, por que você não vai para casa? Não se preocupem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Pai, a sua carteira caiu. Espera aí, pai. Desculpa, Danny, eu não devia ter vindo. Pai, a sua carteira. Não é minha carteira, Danny. Pai, para de arrumar confusão com ele. Por favor, pai, deixe ele em paz, tá? Oi, como está? O que você quer? Nada demais. Só $5. Não tem $5 aí para emprestar para mim, Danny? Não. Não tem? Então vamos ver sua carteira. Cadê a sua carteira, Danny? Não sei. Não sabe? Então não acha melhor começar a procurar? Espero que não tenha perdido, Danny. Comece a procurar. Eu não disse nada para ele, Rick. Talvez tenha pensado que eu só estava brincando, não foi, Danny? Não, eu só disse que era melhor ele ir para casa. Mentira! Eu juro por Deus que eu só disse isso. Você é um moleque mentiroso, não é, Danny? Eu estou dizendo a verdade, Rick. Espero que sim. Olaria de Southport. Então, o nome Ray Coleman lhe é familiar? Ray Coleman? É. Não me lembro de ninguém com esse nome. E poderia verificar nos registros? É que a minha irmã está muito preocupada. Claro. Aqui está, Ray Coleman. Ele deu a entrada no dia 8 de setembro. Uhum. E fechou a conta... Veja, dia 18. É, 18 de outubro. Ah, ele deixou o telefone e o endereço? É, eu posso verificar os gastos. Claro, claro, ótimo. É. Aqui está, C. Coleman. Uhum. É, são só chamadas locais. Sei, o que é isso? Pizza Hut. Ah, e isso aqui, ligou muito? Ele gostava de garotas. Ah. Você é a Pat? Quem é você? Um amigo do Ray. Ray... Coleman. Aquele patife me deve dinheiro. Já somos dois. Podemos conversar? Eu não conhecia esse Ray muito bem. A gente só matava o tempo. Sabe como é? Sei. Esse cara é incrível. Ele não disse de onde era? Não. Sobre o que vocês conversaram? A gente não ficava falando muito. Não é o que você está pensando. Assistíamos televisão. E não sei do que ele gostava mais, de transar ou ver o jogo de basquete. Uhum. Pelo menos me deu isto. Eu já vi esse isqueiro. Deixa eu ver. Ah, claro. Meu aniversário foi há 15 dias. É, eu gosto dele. Só que não é de ouro. É, mas eu gosto da ferradura. Eu compro ele. Quanto quer? Eu não sei, é um isqueiro muito bonito. 25, tá bom? Legal. Se puderem analisar as impressões digitais, vão acabar descobrindo que Ray Coleman já era fichado. E eu sei que Rick Barnes também terá uma ficha. Muita gente mexeu nesse isqueiro. O pessoal do laboratório só conseguiu levantar um grupo definido de impressões. Parece que é de alguém com antecedentes. O nome dela é Patty Walsh. Prostituição. Uso de drogas. Aí, Frank. Que bom que eu consegui te encontrar. Olha, sobre ontem à noite, acho que nós dois nos exaltamos um pouco. E eu me sinto péssimo com isso. Reconhece isto? Deve ter caído do bolso do Ray quando você o puxou do carro. O que você pretende, Frank? Se você tocar num fio sequer do cabelo do meu filho, eu juro por Deus como testemunha que será a última coisa que vai fazer neste mundo. Hoje você é o segundo que pergunta por Ray Coleman. Você de novo? O que você quer? Pra qual time de basquete ele torcia? Mas do que é que está falando? Você disse que ele gostava de transar e de assistir basquete. Pra qual time torcia? Ray Coleman, 3 condenações por extorsão. Ai, meu Deus. Quero falar com o detetive Stevens. Não, aqui é Frank Morrison. E quando é que ele volta? Tudo bem. E você teria por acaso o e-mail dele? Certo. Obrigado. Não, espera aí, escuta. Quando ele chegar, peça para verificar o e-mail e ligar para o Frank Morrison na casa de Barcos o mais rápido possível. Obrigado. Como podem ver, este venerável edifício, há tempos uma relíquia para a comunidade de Southport, continua em chamas. Foram chamados bombeiros de 3 regiões para combater... Ninguém atende, mãe. Está tudo bem, querido. Sabe como seu pai é cauteloso. Ele deve estar bem. Eu sei disso. Não, mãe. O Rick disse que ia fazer isso, que ia fazer mal a ele. Matou aquele cara e ameaçou matar o meu pai também. O quê? Deixa pra lá, mãe. Você não acredita mesmo? Danny, do que está falando? Vamos sair daqui. Mãe? Agora. Tá legal. Oi, querido. Eu não ouvi você entrar. Acabei de chegar. Danny, me espere lá no carro. Tá bom. Pra onde vão? Teve um incêndio na casa de barcos. Não sobrou nada. Como é? Eu vi no noticiário. O Danny quer ter certeza de que o pai dele está bem. Querem uma carona? Não precisa. O Danny está muito nervoso. É melhor eu ir sozinha com ele. Tá bom? Tudo bem. Stevens? Que é isso? Frank Morrison enviou para cá. Rick Barnes. Acusado de extorsão, suborno, tentativa de assassinato. Seu nome verdadeiro é Jack Parnell. Será que a Câmara de Comércio de Chicago também premiou esse cara? Alô? Alô? Alô? Susan? É o Frank. Escuta, você e o Danny saíram de casa. Agora. Eu sei, Frank, eu já sei. Eu estou no carro com o Danny. Acho melhor eu levar o Danny. Eu tô bem, Rick. Não precisa. Sai do carro. Mãe, não. Tudo bem, querido. Eu só quero ele do meu lado até chegar num local seguro. Por favor, não faça isso. Por favor. Tá tudo bem, mãe? Me dê as chaves. Me leve no lugar dele, por favor. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Danny, vai trancar as portas e as janelas da sala. Tranquei, chamou a polícia. Danny, corre! Deixa ele em paz! Thank you. Mãe, levanta, mãe. Acorda, por favor, mãe. Mãe, por favor, levanta. Fica quieto. Tem certeza de que vai ficar eu bem? Eu vou sim, mãe. Tem certeza? Tem. Olha, nós vamos com você ao hospital. É. Eu sinto muito, Frank. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sinto muito pelo bebê. Mãe, eu te amo. Eu também te amo, meu querido. Sr. Morrison, espere. Não há muito que eu possa dizer agora, a não ser que... Diga a ele. Danny, me desculpe. Tudo bem.